Como dizer o que eu sinto sem que as palavras sufoquem a voz do instinto? Como expressar minha verdade pra cada um que me escuta em cada canto distante? Se é cada vez mais gritante a surdez que nos fez e nos faz cada vez mais mesquinhos, seguindo caminhos distintos, estranhos lutando por prêmios estranhos, perdendo a noção do tamanho da vida, aceitando a descida pro fundo do poço onde a placa diz topo do mundo e já ninguém duvida. E chegando no fundo do poço da vida de merda escolhida, uma celebridade celebra sua meta atingida com números altos que a fazem pensar mesmo que aquele fundo do poço é o topo do mundo. E se sente um alpinista no Monte Everest, o melhor dos melhores, the best of the best, no spot mais top da merda da vida. E ao fechar os seus olhos num breve momento, experimenta um pensamento suicida. Mas calma, como entender o que aflige sua alma se as palmas agora enlouquecem o recinto? Olhares atentos, sedentos, babando como cães de caça famintos. E a celebridade sem graça disfarça e desfila com classe sua nobre carcaça de raro animal prestes a ser extinto, que exala um perfume tão rico que é podre de rico no brilho e na bula da bela embalagem, enquanto termina a viagem que a leva até o palco do topo do mundo, que é o fundo do poço às avessas. E seu pensamento suicida procura a saída entre as mãos que lhe afagam a cabeça, e observa a pistola que vai na cintura do seu guarda-costas à frente. Um gatilho mental traz a brisa da infância. Ela agora é criança e precisa brincar, procurar um esconderijo, esconder-se pra sempre num canto que ninguém pudesse encontrar. E começam a gritar no recinto lotado, e ela lembra de quando seu pai ia ver o futebol. O barulho, a bebida, a vitória suada, a derrota sofrida, o calor do lençol, o silêncio do quarto, seu pai ressonando em apneia. As mudanças mais bruscas da vida, as lembranças mais brutas que achava já estarem esquecidas, enquanto ela avança no meio da plateia, relembra a pior despedida, e a dor da lembrança confunde as ideias. As luzes avisam que é hora do show, transmitido ao vivo, não pode ter falhas. Milhões de pessoas anseiam por aquele canto que tanto sentimento espalha. E a celebridade celebra uma espécie de missa profana que ameniza o tédio, produz um veneno anti-monotonia de luz e alegria, mas não se beneficia do próprio remédio. Parece alergia, mas a glote não fecha, que é pra voz trabalhar. Como saber de verdade se alguém da plateia quer saber de verdade o que aquela criança escondida no fundo da pele embalada de celebridade poderia querer nos contar? Ela tem que cantar. A plateia pergunta por que ela não canta, e parece que pensa em chorar. Mas chorar nem pensar, não pagamos pra vê-la chorar. Nós choramos pra vê-la dançar, nós dançamos pra vê-la pular, nós pulamos pra vê-la brilhar, nós brindamos ao vê-la e brindamos a ela e printamos a tela pra compartilhar. Cadê ela? Cadê ela? Começa, começa. E no fundo do palco, montado no topo do mundo, que é o fundo do poço às avessas, a celebridade tropeça, amparada pelo segurança. Ela então se levanta e parece que cansa. Ela fecha os seus olhos e canta. Ela tenta, mas a voz não sai da garganta. A plateia se espanta e não quer que ela caia, só quer que ela cante. Mas ela tropeça de novo e começa uma vaia e parece vingança. Como pode chegar lá no topo e decepcionar todo mundo e fazer essa lambança? Uma lágrima desce, ela sobe, se abraça nas costas do seu segurança. Ela fecha os seus olhos e chora. Ela agora parece criança, e no escuro do choro se lembra de quando ela ainda na infância pensava que estava no fundo do poço, numa vida simples, sem luxo, sem palco, sem brilho. E só então se dá conta da sua ignorância. O tal fundo do poço era o topo afinal, e ela só descobriu no final, pouco antes de achar na cintura do guarda a pistola e puxar o gatilho. A plateia calada, as gargantas travadas pra ouvir o estampido, a surpresa estampada na cara e o alívio, a pistola travada, o detalhe prudente que muda o desfecho do enredo. Uma bala engasgada no pente, a plateia em suspense, a pistola suspensa no braço agitado, no final abortado. E a celebridade nasceu novamente. Ela agora não sente mais medo, finalmente ignora a cobrança, já dispensa o topo do mundo, já não pensa no fundo do poço ou na morte precoce como alguns segundos. Ela ainda respira e agradece por isso. Ela para e respira mais fundo. Ela ainda respira e repara que apesar de tudo ela inspira esperança. A plateia suspira, a plateia só espera, a plateia em silêncio. E ela agora parece que dança.